Aí, pra toda a resistência do rap aí, que tá na correria dia após dia, certo, ladrão? Pra todo mundo aí, pra mano, todos eu tô ligado que é trabalhador, os que já é pai de família aí, amanhã é dia das crianças, certo, velho? Graças a Deus, torcer pra nossos filhos, prestigiar o rap que nem a gente prestigia, certo? Que ele leve uma vida sadia, certo, irmão? Assim nós vamos prosperar. Aí, por quê? Nas circunstâncias. Foi, aí? Seus filhos passando fome, uma grande família. E a necessidade pede você pôr na mira pessoas que não tem nada a ver com seu cotidiano de vida normal. E lá se foi o dia, nasce o outro então. SNJ como sempre visa tudo. Um homem decadente, parado em meio ao tempo, sem nenhum propósito de progresso. Está só, você está só. De má conduta, sem nenhum objetivo. Eu lamento, só que não entendo. Você anda tomando várias atitudes que não convém. E desde então, quero ver vocês. Se tu lutas, tu conquistas tipo assim. E se tu lutas, tu conquistas tipo essa. Se tu lutas, tu conquistas, vai vendo. Todos nós vendo. Se tu lutas, tu conquistas tipo assim. Se tu lutas, tu conquistas tipo essas. Se tu lutas, tu conquistas, vai vendo. Não há limites para aquele que quer conquista. Com pessimismo não achará saída. Liberte livre. Ninguém aqui é incapaz, viver bem com a consciência. Ajudar ao próximo mais do que você pode. Sei que é forte, corajoso, não mede esforços. A força divina não vai me abandonar. O despertar de amanhecer é uma nova conquista. Chiqueira se entregou. Injustiça não há nas mãos de Deus. Se apegue a ele, pra que não seja mais um homem. Pelo contrário, mostra o próprio que é idôneo. Não queira nada na palma da sua mão. Buscar no pé dá mais trabalho. E no entanto, valorize o seu ato. Dignidade, nem sempre assim pude viver. Uma alegria. Piedade. De todos aqueles, espelho de uma herói da virtude. Daqueles meus irmãos desacreditados da vida, eu digo a eles. Se tu luta, tu conquista tipo assim. Se tu luta, tu conquista tipo essa. Se tu luta, tu conquista, vai vendo. Graças a Deus. Se tu luta, tu conquista tipo assim. Se tu luta, tu conquista tipo essa. Se tu luta, tu conquista, vai vendo. Enquanto houver vida, haverá esperança. Carrega essa frase contigo desde sua infância. Sem cessar, sem parar, sem vacilar. Não se deixe afogar em mares de lágrimas. O mais puro sentimento de um ser humano. Oh meu Deus, me ajude neste intuito de levar a esperança ao desiludido. É difícil, mas eu não desisto. Com os pés no chão, passo a passo e conquisto. Na garra, na luta, com braveza. Simples e humilde, um guerreiro é. Que te alimenta mais que a refeição diária. No leito do hospital se escuta aquela frase. Dentro da cadeia de sentença ou martelo. Do orfanato ao asilo, velho solitário. Na escuridão, sem audição, o corpo não se mexe tipo. E se tu lutas, tu conquista a caminhada. É difícil obter humildade e não desânimo. Ganhando coragem, porque o medo é uma bobagem. Então, sai. Porque nesse baile, o LED ativo e positivo. E se errou, e sem ansiedade, desta vez criativo. E quando obter a prosperidade, não vá se esquecer da solidariedade. Porque riqueza partilhada é abençoada. Segue a vida. Prossiga, todo mundo logo mais. Se tu lutas, tu conquista tipo assim. Se tu lutas, tu conquista tipo essa. Se tu lutas, tu conquista, vai vendo. Foi! Se tu lutas, tu conquista tipo assim. Se tu lutas, tu conquista tipo essa. Vai. Se tu lutas, tu conquista, vai vendo. Sofredor, por exemplo. o mais puro sentimento de um ser humano. A alma limpa purifica o espírito. O mais puro sentimento de um ser humano. Alma limpa purifica o espírito. O mais puro sentimento de um ser humano. Pra cima, se tu lutas, tu combates.